a senhora prefeita, também homenageada hoje, às vésperas do seu aniversário, por sua vida de educadora, pelo seu discurso a favor da mulher. Posso dizer muito à vontade que sou pai de 6 meninas, uma das quais professora como a senhora. Posso lhe dizer que passei grande parte da minha vida dedicado também à área de educação e, ao mencionar em sua biografia a figura saudosa e homérica de Paulo Freire, disse a prefeita agora há pouco que tive a honra de, trabalhando no Ministério da Educação e Cultura em 1963, ter trazido o educador Paulo Freire, até então vinculado ao governo de Pernambuco, o saudoso Miguel Arraes, para desenvolver o Plano Nacional de Habitação com método Paulo Freire, do qual fui distribuído a professora. Identificação havia com essa cidade da Baixada, de onde venho, onde nasci, saio daqui duplamente honrado e recompensado por participar de uma cerimônia tão bonita e tão comovente como essa. A segunda palavra, eu gostaria de dizer que eu recebo essa homenagem não como pessoa física, mas recebo essa homenagem em nome de todos os sócios, torcedores do Santos, em nome dos meninos da Vila, que têm me feito ao longo desses 100 dias do início da minha gestão, reviver algumas das maiores alegrias que eu tive nos meus 67 anos de vida. Fui testemunha do período mais glorioso de um time de futebol da história do futebol mundial, reconhecido no século passado como time de referência das Américas, os Santos citados, Pepe, Pagão, Del Vecchio, Camilo, Álvaro, Zito, Mengalvi, Coutinho, e não vou me estender mais, senão vou levar 5 horas mencionando os heróis do Santos Futebol. Mas eu me sinto especialmente recompensado porque neste elenco do Santos, no primeiro contato que eu tive com eles, voltando das férias, eu disse que a expectativa da torcida é que eles honrassem aquela maravilhosa camisa branca com um distintivo branco e preto. A torcida exigia, sim, que eles se empenhassem e defendessem o Santos durante os 90 minutos da duração da partida, com vontade, com garra e com desempenho. A vitória viria se as circunstâncias assim o permitissem. Mas o empenho e a defesa da camisa sagrada do Santos, isso era condição sine qua non. Para minha surpresa e alegria, o discurso contaminou o elenco. Hoje nós temos um punhado de jogadores, muitos dos quais originários da própria base do Santos, outro trazido de outros centros jovens ainda, dispostos a formar suas carreiras e seu sucesso junto à torcida do Santos, junto a esse clube referência do futebol mundial. Quando a gente vê esse desejo, essa vontade se traduzir em atuações maiúsculas que fazem com que o Santos mereça o respeito e a atenção da mídia, tudo que podia acontecer de mais alegre na minha vida tem acontecido. E eu gostaria de compartilhar com todos desse período tão emocionante da minha vida. Ainda ontem, numa entrevista para uma emissora de rádio da capital, o repórter mencionou que o Santos tinha que ter humildade, e tem, porque nós não havíamos ganho nada ainda. E eu, ao responder a questão, disse que não ganhamos nada ainda, porque o campeonato não terminou. Perdão, do nosso vereador corintiano, o Mineiro do Flamengo, que nós temos como o Neymar tirar o chapéu em homenagem a esse. Desculpa, vereador, mas eu não vejo isso. Mas o que eu disse ao repórter foi o seguinte: eu acho que o Santos já ganhou, sim. O Santos ganhou o respeito de todas as torcidas, mesmo dos corintianos, são paulinos, palmeirenses, do Grêmio Prudentino, que talvez a gente enfrente nas finais. Disse que o Santos recebeu o apoio da mídia, porque nós hoje não recusamos a dar entrevista nenhuma e temos um compromisso de falar sempre a verdade. Aí o jornalista Ademir Quintino, aqui de Cubatão, que tem o meu telefone celular e que me liga nas horas que lhe aprouver, certo de que vai ter, de minha parte, absoluta transparência nas coisas que eu faço. Porque o clube não é meu, o clube é dos seus sócios. Eu sou apenas um delegado temporário da vontade dos sócios e tenho que dar satisfação cotidiana do que faço a eles que são os donos do clube. Essa simpatia na mídia que a gente tem, representada pela preferência que temos da emissora mais poderosa do Brasil, que nos distingue em 3 edições do Jornal Nacional nos últimos 30 dias, com longos 5 minutos dedicados ao Santos Futebol Clube, significa de que nós, o Santos, já é vitorioso. O Santos restabeleceu o prazer de se ver um futebol jogado com arte, com talento, na direção do gol, com respeito ao adversário, mas resgatando essa alegria que é característica do futebol brasileiro. E aqui cabe a pequena e última reflexão. Pela primeira vez na minha vida eu recebo uma homenagem de um município da Baixada Santista, de quem eu sou filho, pelas razões biográficas de meu pai e minha mãe terem nascido aqui também, e de um meu avô, ex-presidente do Santos, que comprou o terreno da Vila Belmiro há 94 anos atrás, sergipano, um bom nordestino, escolheu o Santos no seu time de paixão e morreu como presidente do Santos em 1916. 90 e tantos anos depois, o seu neto assume a presidência do clube e assume com o compromisso de se estabelecer um processo de administração que seja paradigma em termos do futebol brasileiro. Tenho a ousadia de pretender que o Santos seja mais uma vez paradigma, porque entendo de que o país, Brasil, que dá lições da economia mundial com as empresas brasileiras exportando o seu know-how, com a Petrobras perfurando poços de petróleo do Iraque ao Mar do Norte, que agora no Brasil, por isso é a companhia da nossa indústria siderúrgica, que hoje tem uma presença maciça no cenário mundial, ambas aqui de Cubatão, representadas pela Uzi Minas e pela Petrobras. Nós que na indústria de alimentação temos a ousadia de comprar o maior frigorífico americano e somos hoje o maior produtor de alimentos do mundo. Nós não podemos, naquilo que é a paixão nacional, sermos apenas exportadores de matéria-prima, como infelizmente é característica até agora do futebol brasileiro. Nós exportamos os jovens talentos recém-iniciados na arte do futebol, gerando uma riqueza lá fora, para os clubes europeus, quando isso podia ter patrimônio nacional, gerando riqueza e interesse para o futebol brasileiro e para os clubes brasileiros. Veja um exemplo do Kaká, exportado por modestos 8 milhões de dólares, que 3 anos depois é transacionado na Europa por 80 milhões de euros, gerando riqueza para os times italianos e não para os times brasileiros. Então tenho a pretensão de segurar os nossos meninos pelo tempo suficiente para que eles amadureçam como atletas, mas amadureçam também como cidadãos, que sejam capazes de enfrentar o desafio de amanhã, se resolverem desfilar o seu talento nos gramados europeus, o façam com a perfeita consciência do seu papel de cidadão e de ídolo no Brasil, preparados para enfrentar o desafio de uma cultura estranha, de uma língua que não lhe é familiar, de uma culinária que não lhe apetece, para que eles possam transformar a legenda do futebol brasileiro numa legenda e um orgulho de todos nós, cidadãos desse país. Acho que o Santos pode dar um exemplo aos outros clubes brasileiros. Acho que o Santos pode ter uma administração transparente, consequente e solidária. Entendemos que o clube não é apenas um time de futebol. O clube é parte da sociedade e tem obrigação para com ela de retribuir o apoio caloroso que a gente recebe das arquibancadas, da audiência e do público de uma maneira geral. Não podemos ficar omissos diante da situação de desaponto, desafortunada dos nossos cidadãos brasileiros. Hoje tomei a iniciativa de ligar o prefeito do Rio de Janeiro e oferecer a ele a solidariedade do Santos. Ao Rio de Janeiro, que abrigou 2 das mais emblemáticas partidas do Santos, no título mundial de 1963 e no título mundial de 1962. Devemos ao cidadão carioca o apoio unânime daquele Maracanã lotado em que o Pepe, com seus 2 gols fulminantes, derrotou o esquadrão do Milan e nos deu o título de 1963. Disse ao prefeito que na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, cenário do nosso jogo da Copa do Brasil contra o Guarani. Também aniversário do Santos Futebol Clube, que fará 98 anos, nós vamos pedir ao torcedor que dê um presente ao Santos. Leve uma lata de alimento, um quilo de alimento não perecível, para que este presente ao Santos seja transformado num ato de solidariedade ao povo do Rio de Janeiro. Da mesma maneira, no último domingo levamos 100 meninos de uma das creches, de uma das comunidades mais carentes da cidade de Santos, da México 70. Levamos 100 meninos para assistir o primeiro jogo da vida deles na Vila Belmiro. Providenciamos transporte, providenciamos lanche e liberamos o sorvete à vontade. Era comovente ver a alegria desses meninos, vendo os seus craques a poucos metros de distância. Contou a coordenadora da creche que há duas noites não dormiam pensando na emoção que teriam alguns dias depois. Isso faz valer a vida, isso faz valer a dedicação de 2 anos da minha vida, a paixão ao meu único filho homem. Tenho 6 filhas mulheres, meu único filho homem é o Santos Futebol Clube, e por um filho a gente faz tudo. Muito obrigado.